A violência se manifesta de diferentes formas e em vários níveis, refletindo a perda de valores humanos e a degradação social. Ele pondera sobre o papel do poder público em promover o respeito à vida e à dignidade humana. Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. O 87,9. A Incomparável. Com apoio cultural das seguintes empresas. Ei, atenção! Este recado é para você que adora navegar pela internet. Estar sempre conectado hoje é essencial. Seja para você trabalhar, estudar ou se divertir. Que tal ter um sinal de alta velocidade e excelente estabilidade? Na ViaTech, você tem tudo isso e muito mais. Ouça suas músicas preferidas, assista seus filmes e séries favoritas sem travar. Se sua internet não funciona e o suporte demora uma década para lhe atender, venha agora mesmo conhecer o melhor provedor da região. ViaTech Telecom. Temos os melhores planos para você. Aproveite as melhores promoções com descontos exclusivos. Chame agora pelo WhatsApp. 55 98414 0551. Repetindo, 55 98414 0551. Somos de fibra, somos ViaTech Telecom. Não tem tempo de sair de casa para fazer compras? Não se preocupe! La Casa de Bebidas e Conveniência tem a solução para você! Oferecemos serviço de entrega rápida e confiável para que você possa receber tudo o que você precisa em sua casa. Faça o seu pedido agora e receba em poucos minutos. É fácil, prático e seguro. Oferecemos diversos produtos para o seu café da manhã, churrasco, higiene, limpeza e mercearia. La Casa de Bebidas tem uma linha completa de bebidas de todas as marcas para atender sempre sua preferência. Estamos localizados na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao Banco do Brasil. Telefones 99970-1983 e 99722-9398. Erva mate seiva pura. Através de um produto de alta qualidade. A erva mate seiva pura é sinônimo de tradição e qualidade em todo o estado. Estamos aqui para servir você, amigo cliente, com nossas diversas opções em erva mate e erva de tererê. Temos erva mate a vácuo, erva mate com e sem açúcar e erva mate de tererê. Com os sabores de menta com limão, abacaxi natural. Agora você encontra a erva mate seiva pura nos mercados da cidade e região. Fale com o nosso representante, Juarez Paranhos, e tenha a erva mate seiva pura em seu comércio. Contato 55 99716-0017. Vou repetir, 55 99716-0017. Nossa erva é a erva mate oficial do Galpão Crioulo. Erva mate seiva pura, a seiva da nossa cultura. Ótica e Relojaria Schmidt informa a hora certa. 8:04. A partir de agora, é hora de você ligar o som, aumentar o volume e deixar a boa música tomar conta de você. Pela Rádio Renascer FM 87.9, vem aí o programa Estrelas de Ouro. Estrelas de Ouro. E o melhor das bandas. Gaúchas. E dos grandes sucessos sertanejos. Pro Programa Estrelas de Ouro. A partir de agora, aqui na Renascer. Apresentação do seu amigo Jair Silva. Segue nós aí. Isso é banda Congão. Quando são 8 horas e 5 minutos, estamos chegando aqui na Renascer FM com o seu programa Estrelas de Ouro. Nesta quinta-feira, hoje 9 de abril. Nosso abraço, nossa boa noite para você que está ligado aqui na Renascer FM, você que está ligando no seu rádio neste momento. Sou o Jair, fico contigo então até as 10 por aqui. E vamos pro baile pra dançar. É, pode dançar sem problema, né? Não esquecendo também dos telefones aqui da Renascer FM, para você ligar o 3566-0500 ou também você mandar uma mensagem no WhatsApp 559-3300-9843. Sabes muito bem que eu te preciso. Começando a parte musical, Céu e Cantos, Duas Pessoas Nuas. Corpo e Alma é Mais do que uma Mulher e Flávio Dalcin, de vez em quando sinto saudade dela, recordando o sucesso das bandas. Ai, ai, ai, só um castelo de areia sem você que a onda bate e cai. Eu sou poeira e tempestade, sem destino, sem saber aonde vai. Sem você estou perdido. Agora estou aqui. Quero viver aquele amor de novo. Reacender a chama desse fogo que o vento soprou. Pra te beijar sobre o olhar da lua. Nós dois apaixonados pela rua. Um filme de amor. Me dá teu beijo, vai. Me dá carinho, vai. Me queira de novo. Me dá teu colo, vai. Mais um pouco, vai. Desse amor gostoso. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer e o sol aquecer, duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer do frio da madrugada. Me dá teu beijo, vai. Me dá carinho, vai. Me queira de novo. Me dá teu colo, vai. Dá mais um pouco, vai. Desse amor gostoso. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer e o sol aquecer, duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer e o sol aquecer, duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. Música. tudo que o homem quer. Perdido sem saber, procurando escondido um querer. Encontrei você. Cada vez que te olho, posso ver a mulher com quem sempre eu sonhei. Por ti me namorei. Eu te esperei, posso até jurar. Não desejo nada mais. Eu adorarei. Seu amor será raio de luz que no meu céu brilhará. É mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. É o ar pra respirar, uma brisa ao despertar. É meu mal, meu bem querer. É mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. Minha estrela ao caminhar, é a fonte do meu ser. Cada vez que te olho, posso ver a mulher com quem sempre eu sonhei. Por ti me namorei. Eu te esperei. Posso até jurar, é tudo que eu quero, não desejo nada mais. Eu adorarei, seu amor será raio de luz que no meu céu brilhará. É mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. É o ar pra respirar, uma brisa ao despertar. É meu mal, meu bem querer. É mais que uma mulher. Eu te esperei, posso até jurar. É tudo que eu quero, não desejo nada mais. Eu adorarei, seu amor será raio de luz que no meu céu brilhará. É mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. É o ar pra respirar, uma brisa ao despertar. É meu mal, meu bem querer. É mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. Minha estrela ao caminhar, que não para de brilhar. É a fonte do meu ser. Mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. Ela é mais que uma mulher. É mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. É tudo que um homem quer. É mais que uma mulher, é tudo que um homem quer. As namoradas que eu já tive, uma comigo não vive por causa da internet. Eu tô no Orkut, MSN, tô na tela. Nosso amor foi de novela, minha senha era xerec. Tava rolando romance, eu tava à toa, namorando só as boas, marcando encontro com as belas. No mês passado descobriu, falou xingando, ou eu ficava tentando, ou ficava só com ela. De vez em quando sinto saudade dela. De vez em quando eu sinto saudade dela. Eu tô tentando pros amigos e pras guria. Continuo noite e dia sentindo saudade dela. Eu namorei uma garota muito bela lá de Tenente Portela. Não deu certo, vou contar. de festa, de violão, de cantoria. Um certo dia a guria inventou de reclamar. Tinha ciúme no instrumento que eu tocava. Reclamou que eu não pegava mais tanto no beijão dela. Ficou tão brava, me falou pegando a mão. Ou cantoria e violão, ou então fica com ela. De vez em quando eu sinto saudade dela. De vez em quando eu sinto saudade dela. Era mais bela lá de Tenente Portela. Tô tocando meu violão com um pouco de saudade dela. Passado tive uma namorada, era linda, bem prendada, mas não deu certo também. É que eu sou louco por bailão, sou da noitada, no meio da mulherada, sou festeiro e danço bem. Ela não ia, só queria ficar em casa, queria que eu namorara sempre lá na casa dela. No fim do ano me falou quase chorando, não tava mais aguentando as noitadas ou ela. De vez em quando eu sinto saudade dela. De vez em quando eu sinto saudade dela. Tô nas noitadas no meio da mulherada, curtindo grandes baladas, sentindo saudade dela. Eu namorei uma linda paranaense, linda flor mato-branguense, faltou pouco pra casar. Mas o pai dela, que é gaúcho do Erechim, falou no Flávio Dalzi, não dava para confiar. Falei que é isso, sou um moço comportado, na estrada sou diplomado, não convenci o pai dela. Um dia a moça me falou apavorada, ou eu deixava na estrada, ou então deixava dela. De vez em quando eu sinto saudade dela. De vez em quando eu sinto saudade dela. Era mais bela, verdadeira Cinderela. Vou viajando nessa estrada, sentindo saudade dela. Olha a abertura do programa por aqui. Céu e Cantos, Corpo e Alma e Flávio Dalcin. 8h17 aqui na Renascer FM. É, e o seu programa Estrelas de Ouro. Muita música até as 10, hein? Na sequência, Alma Latina, Fala Pra Mim, Alma Nova, Dois Corações e o Chiro Missioneiro por Louco por Vaneira. Banda Alma Latina. Amor, eu vim aqui pra te falar. Sozinho sei que não dá. Eu estou enlouquecendo.